Fecheiro 65, página 641, capítulo 51. Onde está Jamie? Jamie Fraser, estendido na sombra da chalupa do marsuíno, ofegava com esforço. Não tinha sido tarefa fácil abordar a canhoneira sem ser visto. Tinha o corpo todo magoado por ter batido contra o flanco do barco ao lançar-se às redes de abordagem, e os braços doridos como se tivessem sido deslocados. Além disso, tinha uma farpa cravada na mão, mas ali estava e ninguém o vira. Mordeu delicadamente a mão, procurando com os dentes a ponta da farpa, enquanto tentava orientar-se. Russo e Stone, dois tripulantes do Artemis, haviam passado horas inteiras a descrever-lhe a estrutura de um barco como o marsuíno, os compartimentos, as cobertas, o lugar onde o médico poderia alojar-se. Mas uma coisa é ouvir uma descrição e outra muito diferente é orientar-se no próprio barco. Pelo menos aquele miserável navio não se agitava tanto como o Artemis. Tinham esperado pelo crepúsculo para que Robbie McRae o levasse num bote. Rains dissera-lhe que muito provavelmente o marsuíno ancoraria com a maré noturna 2 horas depois. Se conseguisse encontrar Claire e escapar antes do amanhecer, podia facilmente nadar até à costa com ela. O Artemis esperaria por ele escondido numa pequena enseada ou do outro lado da ilha de Caicos. Se não conseguisse, bem, preocupar-se-ia com isso quando chegasse o momento. Em contraste com o mundo pequeno e sobrelotado do Artemis, o piso inferior do marsuíno parecia uma enorme e labiríntica toca. Permaneceu quieto, dilatando o nariz para aspirar aquele ar mal cheiroso. Percebeu todos os fedores associados a um barco que anda há muito tempo no mar, mas também um vago odor a vómitos e a fezes. Virando à esquerda, começou a andar lentamente, contraindo o nariz. Onde o cheiro da enfermidade fosse mais intenso, ali a encontraria. 4 horas depois, o seu desespero aumentara. Foi pela terceira vez até à popa. Tinha percorrido o barco inteiro sem encontrar sinais de Claire. Maldita mulher, disse baixinho. Onde se meteu aquela safada? Um pequeno verme do medo roía-lhe o coração. Ela tinha-lhe garantido que a vacina a protegeria da enfermidade, mas e se estivesse enganada? Essa possibilidade obrigara-o a perseguir o marsuíno juntamente com uma ira assassina contra o endiabrado inglês que havia tido a insolência de lhe sequestrar a mulher nas suas barbas com a vaga promessa de lhe a devolver depois de ter utilizado os seus serviços. Deixá-la na mão dos sassenás, sem qualquer proteção, nem pensar. Avançou com o ouvido atento. Ouviam-se passos na coberta e ruídos conhecidos. Homens a dependurar as cordas. Tê-lo-iam visto? Bem, não tinha importância. Não era delito nenhum um homem ir procurar a sua própria mulher. O marsuíno navegava a toda a vela. O encontro com o Artemis estava perdido desde aquele momento. No entanto, não tinha nada a perder em apresentar-se diretamente ao capitão para exigir falar com Claire. De repente parou, ouvira cabras, e ouviu a voz de uma mulher. Uma silhueta feminina recortava-se contra a luz de uma lanterna. Mas não se tratava de Claire. O coração de Jamie deu uma volta ao ver a silhueta espessa e quadrada da mulher. O homem que a acompanhava inclinou-se para pegar num cesto e avançou para ele. Jamie saiu do estreito corredor. Deus nos proteja, exclamou o marinheiro, pálido pela ténue luz. O olho são abriu-se de horror ao reconhecê-lo. O que faz aqui? Conheces-me, não é verdade? O coração saltava-lhe no peito, mas não elevou a voz. Não creio ter a honra de saber o teu nome. e prefiro que não saiba, Vossa Senhoria, se não se importa. O marinheiro começou a retroceder. Mas Jamie agarrou-lhe num braço com tanta força que lhe arrancou um grito. Um momento, por favor. Onde está a senhora Malcolm, a médica? Não sei. Sabes sim, disse Jamie asperamente. E vais dizer-me agora mesmo, se não queres que te parta a cabeça. Bom, se me partir a cabeça não poderei dizer nada, não é verdade? Disse o marinheiro, que começava a recuperar a coragem. O resto perdeu-se num grasnido quando a mão de Jamie lhe apertou o pescoço. Tompkins caiu escarranchado na coberta. Tens razão, reconheceu Jamie. Mas se te partir o braço, não terás dificuldade em falar, não é assim? Agachou-se para lhe pegar num braço e o torcer atrás das costas. Eu digo! O marinheiro contorcia-se, louco de pânico. Maldito sejas, e ela era tão cruel como tu. Era? O que significa esse era? Com o coração apertado, Jamie sacudiu-lhe o braço com mais brusquidão do que pensava. Tompkins deixou escapar um grito. Solta-me. Eu digo, mas solta-me, por amor de Deus. O escocês afrouxou a pressão. Diz-me onde está a minha mulher. Perante aquele tom de voz, homens bem mais fortes do que Harry Tompkins haviam-se precipitado a obedecer. Morreu, resmungou o homem. Caiu borda fora. O quê? Jamie, aturdido, soltou-o. Borda fora? Morta? Quando? Interpelou. Como? Conta-me como foi, estúpido. Avançou para o marinheiro com os punhos cerrados. O outro retrocedeu perante aquele braço, com uma furtiva satisfação no único olho. Não se preocupe, Vossa Senhoria, disse em tom trucista. Não estará sozinha por muito tempo. Dentro de alguns dias vai juntar-se a ela, no inferno, quando bailar no cadafalso, no porto de Kingston. Jamie ouviu passos nas suas costas, mas era tarde. Nem sequer teve tempo de voltar a cabeça, antes de receber o golpe. Tinham-lhe batido na cabeça várias vezes ao longo dos anos e sabia que o mais sensato era permanecer deitado até passar a tontura e desaparecerem as luzes que palpitavam atrás das pálpebras. Se se levantasse depressa demais, a dor fá-lo-ia vomitar. O convés subia e descia, subia e descia, nessa forma horrível de os barcos baloiçarem. Manteve os olhos bem fechados, concentrando-se na dor na base do crânio para não pensar no seu estômago. Navio. Ele devia estar num navio. Sim, mas não era isso que lhe indicava o chão por baixo da sua cara. Madeira dura, em vez do linho dos lençóis do seu catre. E o cheiro? O cheiro não devia ser aquele. Assentou-se direito. As memórias golpearam-no de uma forma tão vívida que a dor que sentia da pancada na cabeça não se podia comparar. A escuridão balançava à volta dele, pontilhada por luzes brilhantes, e o seu estômago agitou-se. Fechou os olhos e engoliu com força, tentando ordenar a difusa percepção de um único e terrível pensamento que lhe perfurava o cérebro. Claire, perdida, afogada, morta. Inclinou-se de lado e vomitou, por entre tosses e enjoos, como se o seu corpo tentasse expulsar aquela ideia. Mas não serviu de nada. Quando se deitou, exausto, a ideia não o abandonara. Custava-lhe respirar. Abriu-se uma porta, uma luz intensa bateu-lhe nos olhos com a força de um golpe e fez uma careta. Senhor Fraser, disse uma voz culta, eu sinto muito, queria que soubesse. Pelo canto do olho viu o rosto cheio de olheiras do jovem Leonard, o homem que havia levado Claire. Parecia envergonhado. Envergonhado? Envergonhado por tê-la matado? A fúria fê-lo levantar-se de supetão. Bateu em Leonard e empurrou para trás, para o corredor. Ouviu-se uma pancada surda. Era a cabeça do inglês a bater nas tábuas. Seguiram-se mais gritos e sombras que saltavam loucamente, acompanhando o bambolear das lanternas. Mas ele não prestou atenção. Deu-lhe um forte murro na mandíbula e o seguinte no nariz. Estava disposto a esgotar todas as suas forças e a morrer contente se pudesse deixá-lo maltratado e fatigado. Tinha sede de vingança. Houve umas mãos que o puxaram, mas ele não se importou. Tampouco lhe importava que o matassem. O corpo, que estava no chão, contorceu-se entre as suas pernas até ficar imóvel. Quando chegou o golpe seguinte, Jamie afundou-se na escuridão. Acordou com o suave contacto de uns toques na cara. Estendeu a mão, sonolento, para agarrar, mas... Ah! Levantou-se com repulsa instintiva, dando palmadas nas faces. A enorme aranha, quase tão assustada como ele, fugiu depressa até aos arbustos. Atrás dele, ouviram-se gargalhadas. Voltou-se com o coração a palpitar como um tambor e viu-se diante de 6 crianças encarrapitadas nos ramos de uma árvore, sorrindo com os dentes manchados de tabaco. Fez uma vénia, enjoado e ainda com as pernas frouxas. O impulso que o havia movido a levantar-se começava a desaparecer-lhe do sangue. Mademoiselle, monsieur? Saudou, rouco. No fundo da mente perguntou a si mesmo porque estava a falar francês. Eram franceses, pois responderam-lhe na mesma língua, ainda que com um áspero sotaque crioulo que ele nunca tinha ouvido. Vous êtes matelot? Perguntou o mais velho, observando com interesse. Ele dobrou os joelhos e teve de sentar-se bruscamente, o que fez rir outra vez as crianças. Não, respondeu, lutando por mover a língua. Je suis guerrier. Soldado? Exclamou um dos mais pequenos, com olhos redondos e escuros. E onde tens a espada e a pistola? Não sejas tonto, disse-lhe uma menina um pouco mais velha, em tom altaneiro. Como queres que ele nade com uma pistola? Estragava, cabeça de goiaba. Não me digas isso, cara de caca, gritou o mais pequeno. Gritavam e perseguiam-se por entre os ramos como uns macacos. Jamie passou uma mão pelo rosto, tentando pensar. Mademoiselle? A menina mais velha deixou-se cair em terra. Monsieur? Parece ser uma mulher informada. Diga-me, por favor, como se chama este lugar? Cabo Haitiano, respondeu ela de imediato, olhando com curiosidade. Tens uma fala esquisita? Tenho sede. Há por aí água? Cabo Haitiano. Então, estava na espanhola. Por aqui, por aqui. As outras crianças haviam descido da árvore e uma das pequenas tomou-lhe a mão. Ajoelhou-se junto ao riacho e pôs as mãos em concha. Molhou a cabeça e bebeu a grandes goles a água deliciosamente fresca. Começou a lembrar-se. O marinheiro, de cara de rato, a cara surpreendida do jovem Leonard, a sua profunda ira, a satisfatória sensação da carne esmagada por baixo do seu punho. E Claire... A lembrança voltou subitamente com uma emoção confusa de terror e depois alívio. O que acontecera? És um desertor? Perguntou um dos meninos. Estiveste a combater? Olhava-lhe para as mãos, feridas e doloridas. Sim, respondeu Jamie, com o pensamento noutro sítio. Começava a lembrar-se. A escura prisão para onde o haviam atirado, sem sentidos. O horrível despertar, pensando que Claire tinha morrido. Estava ainda quase inconsciente quando se abrira a porta do calabouço. Um forte odor a cabra invadira-lhe o nariz. Como teria aquela mulher feito para o levar pela escada até à coberta da popa? E porquê? só recordava a última coisa que ela lhe dissera ao empurrá-lo até à grade. Ela não morreu. Ela está ali. E apontava para o mar agitado. Ir também. Busca. Tinha-se então agachado para subir até à grade e atirara-o para a água. Tu não és inglês, comentou o pequeno. Aquele é um barco inglês, não é? Voltou-se automaticamente até ao lugar para onde ele apontava e viu o marsuíno ancorado. Havia outros barcos agrupados no porto, claramente visíveis desde a colina. Sim, confirmou, é um barco inglês. Um a meu favor, exclamou o menino feliz. Eu tinha razão, Jacques, é inglês. São 4 a meu favor e só 2 para ti em todo o mês. 3, corrigiu Jacques, indignado. Adivinhei o espanhol e o português. O Bruxa era português, por isso também conta. Jamie estendeu uma mão para segurar o menino pelo braço. Pardon, monsieur, o teu amigo mencionou o Bruxa? Sim, esteve aqui na semana passada, respondeu o menino. Bruxa é um nome português. Não sabemos se conta como espanhol ou português. Alguns marinheiros estiveram na taberna da minha mãe, comentou uma das pequenas. Pareciam falar espanhol, mas não como o tio Geraldo. Eu gostava de falar com a tua mãe, Cherie, disse Jamie à menina. Algum de vocês sabe de onde foi que o Bruxa zarpou? De Bridgetown, interveio a mais velha, tentando recuperar a atenção do desconhecido. Disse-me o empregado do quartel. De que quartel? O quartel, que fica ao lado da taberna da minha mãe, disse a mais pequena. Os capitães dos barcos vão sempre ali com os papéis, enquanto os marinheiros se embriagam. Anda, anda, a mamãe dá-te de comer. Acho que a tua mãe me vai pôr na rua, disse Jamie, passando a mão pela espessa barba por fazer, parece um vagabundo. E era verdade. Ela já viu piores, garantiu-lhe a pequena. Anda! Agradeceu-lhe com um sorriso e deixou-se conduzir, colina abaixo, tropeçando de vez em quando, pois ainda não se tinha habituado a caminhar em terra. Era isso que quisera dizer a mulher das cabras? Que Claire tinha nadado até à ilha? A esperança refrescou-lhe o coração. Ainda mais, o Bruxa e Ian estavam próximos e reunir-se com os dois. O facto de estar descalço, sem um centavo no bolso, e a fugir da Marinha Real, pareceu-lhe de pouca importância. Tinha a sua imaginação, as suas mãos e terra debaixo dos pés. Tudo parecia possível.